agradecer em ti, nem expressar o nosso louvor. Mas erguiremos a voz, louvando ao Senhor com todo fervor. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Necessitamos do teu Santo Espírito para o mundo inteiro anunciar que Jesus Cristo virá. Toda honra, toda glória e louvores ao Cordeiro.